Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. No livro O Consolador, de Emmanuel, ele faz considerações sobre a medicina terrena e assim o grande espírito se expressa. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por eles esposados na vida. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 22 de janeiro de 2017, uma linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, choveu bastante à noite, agora está bem fresquinho e muito agradável para começarmos o nosso programa no dia de hoje. Agradecemos ao Vinícius na técnica, que sempre faz um trabalho excepcional para o nosso trabalho, para o nosso programa aqui. E hoje temos nos assessorando a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Como sempre, trazemos o exercício de reflexão e, na maioria das vezes, procuramos adequar esse exercício de reflexão ao tema central do livro A Gênese. E como hoje abordaremos o tema dupla vista, e entre esses temas citados tem uma referência a Zacarias, que é um dos livros do Velho Testamento, eu procurei num outro livro chamado A Caminho da Luz, um texto de Emmanuel que fala especificamente sobre isso, e trago a vocês esse texto como exercício de reflexão. Assim Emmanuel se expressa: estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referências e interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, se não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Assinado Emmanuel. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E hoje, então, o Geraldo traz um assunto e recursos, né? E vai entrar na minha seara lá de presbiteriano, né? Que realmente a gente fazia os estudos bíblicos, era uma coisa, era uma rotina, né? Na igreja presbiteriana. Então, todas essas passagens me são muito familiares, né? E, sem sombra de dúvida, me ajudou bastante, dentro do Espiritismo, a cuidar das partes que se referem da Bíblia. E que nós possamos fazer um estudo bem gostoso, bem salutar, né? E eu e o Alan aqui, nós estamos com uma sintonia brava aqui, porque no carro eu pensei num troço, o Alan já pum, né? Então, que a gente possa está bem sintonizado, porque aqui três antenas pegam mais do que uma, né? Muito bem. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que sempre está aí a posto nos ajudando. Bom dia, Inês, que está no telefone 1-34-635-068. Ligue, participe do programa, deixando sua questão, o anúncio do que vai acontecer no Movimento Espírita aí na sua região. E bom dia a você que também nos acompanha pelo Facebook, já estamos aí com 2.700 curtir, então indo aí para os 3.000 esse ano a gente chega lá. E você pode curtir, acompanhar os textos que nós lemos e comentamos, que nós publicamos, mas não publicamos apenas para documentar o que falamos. Publicamos para você deixar seu ponto de vista, sua pergunta, o seu questionamento, a sua concordância ou não com aquilo, para a gente poder discutir aqui com vocês no programa e a gente avançar no conhecimento espírita. E esse assunto, Geraldo, é um assunto muito importante quando a gente pensa em falar do judaísmo e do cristianismo. Existe o ser humano, ele costuma ser carregado de um preconceito com o velho, né? Com o anterior. Ele quer chegar naquele momento e a novidade que vale a pena, né? A história não vale mais a pena, é a novidade que vale a pena. Então, a gente precisa entender que a história do mundo, se hoje nós podemos falar de espiritismo da maneira que nós falamos, é porque, e eu vou falar de nós três aqui da rádio, estudamos o cristianismo, estudamos o evangelho, conhecemos o evangelho e podemos, à luz do evangelho, falar de espiritismo e falar de espiritismo à luz do evangelho também. Então, agora, se... Né? E eu não sou um profundo estudioso do judaísmo, eu gostaria de ser mais. Eu li uns 5, 6 livros da história dos judeus, da estrutura religiosa judaica, quando eu comecei a sentir dificuldade em algumas interpretações do cristianismo. Quando eu comecei a me enroscar, eu fui para o judaísmo. Porque o cristianismo é fruto do judaísmo. Jesus nasceu judeu. Jesus nasceu numa família judia, ele convivia com apóstolos judeus, ele falava para judeus, e aí nasceu uma nova ala de pensamento entre os judeus, que era o cristianismo. Apesar dos judeus até hoje não acreditarem em Jesus como um divisor de águas ou como o Messias que eles esperam ainda hoje, e que tem uma contagem de ano até diferente da nossa, eles estão no ano 5000 e alguma coisa da era judaica, né? Não importa. Importa que o conhecimento que eles vivenciaram, que trouxeram, que ralaram para preparar o ambiente para o cristianismo brilhar, foi feito. Porque nada seria o cristianismo sem o judaísmo, né? O cristianismo ele precisa dessa matriz judaica para poder surgir como uma opção, como a nova religião, ou não digo nem nova religião, como uma religião saída do judaísmo. Filha, filha dele. E o espiritismo é filho do cristianismo. Na realidade, é um ressurgir do cristianismo primitivo. Palavras de Kardec, é um reviver do cristianismo primitivo. Então nós precisamos entender que nós não podemos ser sectários e nos fixar só aquilo que eu acredito hoje, porque aquilo que eu acredito hoje foi lapidado, debulhado, mastigado, regurgitado por milhares de anos por muita gente, e eu só sou mais uma peça na sequência da vida. E vocês sabem que eu fiquei pensando quando eu estava escrevendo o programa, passa pela cabeça de quem está organizando, né? O que, que será que o Luiz vai dizer, o que, que o Alan vai dizer depois que eu ler esse texto? A sensação que dá é que foi combinado, porque vocês falaram exatamente o que estava faltando para eu ouvir. E eu falei, puxa vida, o que, que eles vão falar? A sensação é que se pudesse gravar, daria para fazer a sequência certinha do texto. Então eu achei, estamos de parabéns aqui por esse começo aqui. E mais uma vez, a gente sempre dá um destaque, que a Casa Espírita, o Centro Espírita, é o lugar onde deve ser feito o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo tem que ser sequencial, questionado, com grupos selecionados, perguntas, dúvidas, porque hoje existe um contexto dentro da Casa Espírita que são as palestras espíritas, que são realmente muito boas e temos que participar. Mas a palestra é uma parte, é um fragmento de tudo que pode se colher dentro da doutrina espírita. O estudo sistematizado, eu diria, é até muito mais importante que a palestra. A palestra seria um complemento. Então, que todos nós espíritas incentivemos as nossas casas espíritas ao estudo sistematizado de Kardec. Perguntas, respostas, dúvidas e questionamentos. Assim o espiritismo e os espíritas ficam mais abertos a essas cabeças jovens que muitas vezes pensam diferente daqueles que já nasceram há 50, 60 anos atrás. Muito bem, eu peço ao Vinícius que coloque a nossa prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E hoje, mais uma vez, estamos lendo o livro Vinha de Luz. E como estamos falando da dupla vista, como foi o começo falando do judaísmo, o capítulo

menos de 1.000 livros. E aí você, sondando aquele público, numa biblioteca com 1.000 exemplares de livros espíritas, você vai observar que tem casas que tem uma saída, uma consulta, de 10 a 30 livros. Ora, uma biblioteca de 1.000 livros, onde mensalmente você tem a retirada de 30 livros para leitura, é um índice muito baixo. E essa casa que eu estou falando, que ela tem 30 livros, ela está com um nível de leitura boa. E se você adentrar mais ou menos a fundo no assunto, você vai ver que umas 2, 3 pessoas é que pegam os livros. São os mesmos que pegam os livros. Então, a casa espírita, ela precisa se preocupar exatamente com o que vem depois da palestra. Ela está proporcionando ao público boas palestras. As pessoas gostam do que os expositores estão expondo. Mas, por exemplo, os cursos da casa estão vazios. A frequência à biblioteca está vazia. A procura por grupo, por estudos, por reuniões, está vazia. Normalmente, a busca nas casas espíritas são reuniões mediúnicas. E reuniões mediúnicas onde as pessoas, inclusive, adentram sem estudo. Devia ser proibido. A reunião mediúnica deveria ter acesso somente após as pessoas terem feito os cursos básicos da casa e os cursos especializados em reuniões mediúnicas. Então, quando você vai numa casa espírita e assiste um bom expositor, você só está vendo uma propaganda do que é o espiritismo. Aquilo ali seria como se o expositor dissesse assim: olha, tudo isso aqui que eu estou te mostrando é o que tem por detrás de mim. O que é que tem por detrás de mim? Estudo das obras espíritas. Vivência do trabalho na casa espírita. O que é essa vivência no trabalho da casa espírita? O irmão X, ele conta um caso de um médium. Esse médium vivia dando consulta a semana inteira. Então ele trabalhava de uma forma assim, bastante intensa no trabalho mediúnico da casa e dando consulta para as pessoas. E ele desencarna. Aí quando ele chega no plano espiritual, os espíritos perguntaram para ele: escuta, o que que você fez na casa? Ah, eu fazia reunião mediúnica. Tá bom, você algum dia participou daqueles trabalhos sociais? Não, eu nunca ia lá, porque eu atuava só na área da mediunidade. Você algum dia foi naquelas reuniões de confraternização da casa espírita? Algum dia você foi nas reuniões de estudo? Ele disse: meu filho, você esteve numa casa espírita há 30 anos... e você não vivenciou as oportunidades que uma casa espírita oferece? O que uma escola oferece? Uma escola, ela te oferece aulas diárias de assuntos diferentes, professores diferentes, te oferece o recreio, te oferece a biblioteca, te oferece atuação física, ela te oferece uma gama enorme de assuntos. E você tem que aproveitar. E a casa espírita não é mais do que isso. É uma escola. É uma escola, é um hospital. Então, onde você tem a oportunidade de adentrar exatamente no que a lição diz. Quando você ouve o Cristo, aprende a ver, mas fica seguindo pura e simplesmente sobre o aspecto visual, você não vê nada. Cristo fez sozinho te conceder a visão, mas você não enxergou nada. Acontece que quando você recebe essa capacidade de ver o que tem por trás daquilo, você tem que mergulhar naquilo. E é isso que a lição nos convida. Eu achei fantástico esse capítulo do Vinha de Luz. Como a gente realmente confunde as coisas, né? Como a gente entra numa ilusão do que estamos vendo e fazendo, nos escondemos nessa ilusão e saímos do que é mais importante, né? Eu anotei duas frases aqui no texto. Uma no começo ele fala assim: e todo o povo, observando o benefício, quer dizer, viram o cego voltar a ver. A gratidão do cego que voltou a ver e a fidelidade, porque ele agradece sendo fiel seguindo Jesus. Reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. O que nós vemos hoje na humanidade é muita gente querendo um milagre, que nós até combatemos com essa palavra, falamos mais do fenômeno, ou querendo o fenômeno, não sendo gratos. Por quê? Porque não se voltam para ajudar nem com a vassoura a varrer o lugar que ele foi tratado, e muito menos fidelidade àquilo que o curou. Logicamente, não existe mais nenhuma religião que consiga arrastar, né, como ele fala aqui, para confiança no divino poder. Porque ele vai se manifestar através de que movimentos? Ele vai ficar só dando? Falta agradecimento, falta confiança, falta fidelidade em seguir os seus princípios. E daí no final do texto ele fala assim: em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem. Estudam e não aprendem. Esperam e desesperam. Ensinam e não sabem. Confiam e duvidam. Logo, fica realmente muito difícil da gente avançar. Como sociedade, pode ter muitos indivíduos que já estão fora dessa linha que nós estamos aqui falando, podem e têm, mas que sozinhos não avançam. Nós temos que avançar como comunidade, como sociedade, a partir do momento que a gente entender que nós temos mais o que fazer do que simplesmente ficar atrás de cura do corpo físico. Nós temos que evoluir o nosso espírito. Nós temos que purificar a nossa alma. Com a alma purificada, a dor não acontece mais. Com a alma purificada, os sentimentos, a dor só vai ser um despertar para você que está distraído. Volta! Você tem que conquistar a evolução. Você tem que ser agradecido pela vida que você tem. Você tem que ser agradecido pelas oportunidades que tem em ser melhor a cada dia. Não basta ver. Preciso é ver evoluindo sempre. Eu vou começar por essa última frase do Alan, que nós devemos ser melhor a cada dia. Quem de nós aqui, se não todo dia, nos momentos que nos recolhemos para a prece, a gente não pede ajuda? Jesus, me ajude nesse problema, assim, assim, assim, assim, assim. Seja ele familiar, de doença, de dinheiro, enfim, dos mais variados problemas. A gente é como o indivíduo. Aí eu quero ver. Aí, sem que você perceba, tudo conspira para que os fatos sejam resolvidos um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas tudo vai se resolvendo. E aí, com o benefício que você recebeu, o que é que você está fazendo para que isso não aconteça de novo? Porque você interpreta que aquela dor que você interpretou e que você estava vivendo era por alguma razão, que certamente você plantou e estava colhendo. Então, o que é que você está fazendo para evitar que isso aconteça de novo? Aí a frase do Alan: nós temos que ser melhores a cada dia. Ser o cego que foi curado da cegueira e passou a seguir Jesus. E no final, o Emmanuel, o texto inteiro é interessante, ele fala que esse que é o cego e que se cura e que vai atrás de Jesus, ele vai ter que trabalhar e dar o testemunho. Esse trabalhar é ao longo da vida, trabalhar consigo mesmo, trabalhar com os outros. E o testemunho de vivenciar essas crenças diante de uma sociedade enceguecida. Muito bem, meus amigos, 9:59, quase 10 horas. Como é que está o nosso Facebook, Alan? Semana passada você falou que chegou em 2.700 curtidos. Essa semana ficou em 2.700, ninguém mais curtiu. Eu acho que estão descurtindo já, viu? O pessoal curtiu, já quer curtir outra vez e descurte. Então, convidamos você a participar do nosso Face, mas também a acompanhar a nossa nova iniciativa, que é a União Rádio Web. entra lá no site, você tem 24 horas de programação espírita. Quando não é, é a retransmissão dos nossos programas, tem uma série de coisas, além de música de boa qualidade. Agora, esta semana, nós começamos a gravar novos programas para a rádio, para a União Rádio Web. Então, entra lá, segue o nosso site União Rádio Web. O programa de hoje está sendo transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Então, você pode ir lá escutar pela União Rádio Web. E o Facebook é a ferramenta para você conversar conosco. Então, você pode baixar um aplicativo para escutar no seu smartphone, a União Rádio Web, pode ser por iPhone ou por Android. Você tem como ficar conectado conosco a semana toda. E o Facebook, Programa Visão Espírita, você entra, curte, pode ficar no seguindo também, e vai recebendo todos esses textos. O Vinha de Luz já está lá, o primeiro texto, que era do Caminho da Luz, né? Já está lá também, já está para você ler. Você pode ler, deixar sua pergunta, seu questionamento e convidar o seu amigo a curtir também o nosso Facebook. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores. Use de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. São 10 horas e 2 minutos e estamos agora com essa belíssima introdução, aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o bloco central, o bloco que estuda o livro A Gênese, de Allan Kardec, que veio à luz do mundo no ano de 1868. E desde lá tem sido estudado, comentado, divulgado. E hoje estamos aqui no seu capítulo 15. O capítulo chama-se Os Milagres do Evangelho. E a cada programa a gente vem, cada um fazendo o seu trabalho, e a gente vem falando aqui sobre alguns aspectos desse livro. E hoje coube a mim fazer um pequeno resumo sobre o tema que o Kardec define como vista dupla. E nessa vista dupla, o Kardec relembra quatro fatos que ocorreram na vida de Jesus, atestando, exemplificando e denunciando que ele tinha essa visão dupla, essa dupla vista. Então, para que fique até mais agradável para os ouvintes, eu não vou ler, eu vou apenas citar os quatro fatos, e eu passo a leitura de textos pequenos, que eu acho que fica mais interessante para a gente conversar e trocar informações aqui. Sob essa vista dupla, o Kardec coloca como a parte de entrada, a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus vinha caminhando e perto do pórtico de Jerusalém, ele para e solicita a dois de seus discípulos que fossem a Jerusalém. E logo na entrada eles encontrariam um tipo de um pastor que tinha lá um jumento e uma jumentinha, e que trouxessem esses dois animais a ele, e que se alguém o contestasse, ele fala que o Senhor estava precisando e que logo depois devolveria. E os dois apóstolos fazem exatamente isso. Vão à cidade e veem que Jesus não estava vendo isso, estava muito distante. Ele vem que de fato tinha um pastor com o jumento e a jumentinha. E trazem esses dois animais para perto de Jesus. E colocam os devidos arreios no animal. E Jesus entra na cidade sentado sobre o jumento. Muito bem. E é interessante que essa descrição é feita no Evangelho de Mateus. E Mateus descreve exatamente isso. E ao final, ele reproduzindo as palavras do mestre, o Mateus escreve palavras dele, do próprio Mateus. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. E Zacarias, já indo para trás, Zacarias, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, no capítulo 9, no seu versículo 9, ele fala, escreve, Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de jumenta. Então, voltamos para Mateus. Jesus fez isso para que se cumprisse as escrituras. Então, guardem esse exemplo. O segundo exemplo é o beijo de Judas, em que Jesus, reunido, ele fala: aquele que há de me trair está próximo. E nisso, Judas se aproxima e lhe dá um beijo. E teria dito aos soldados: aquele que eu beijar, vocês os agarrem, que esse é o indivíduo que vocês estão procurando. E curiosamente, também Zacarias, no seu livro, ele diz que esse rei seria traído por 30 moedas de prata. Terceiro exemplo da pesca milagrosa. Era comum que Jesus estivesse às margens do lago Genezaré, que é um grande lago, parece até um mar mesmo, e ele estava pregando a todos aqueles que estavam ali, e ele observa que os pescadores estavam voltando da pesca, atracando seus barcos sem nenhum peixe, e estavam inclusive lavando as suas redes. E Jesus se aproxima, fala com Pedro, fala: eu gostaria de entrar no seu barco. E entra no barco, pede que se distancie um pouco da margem, e dali ele começa a pregar a quem estava na margem, e chega num determinado momento e ele fala para Pedro: Pedro, dirige o barco mais para tal lugar, onde era mais profundo, porque ali haverá peixes. Aí o Pedro fala: Jesus, nós passamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe, mas como você está dizendo, vamos fazer isso. E ele vai e lança a rede. E teve tanto peixe que foi caindo dentro do barco, que o barco quase afundou. E o quarto exemplo que Kardec cita é a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Então, certamente, onde Jesus andava, devia ter dezenas, talvez centenas de pessoas lhe escutando. Então, imaginem a cena, ele andando na areia, no gramado, seja lá onde for, aquelas 30, 40, 50, 60 pessoas, de repente ele para, olha para um determinado indivíduo e fala: vem e segue-me. E assim ele fez com cada um desses personagens, Pedro, André, Tiago, João e Mateus. E todos esses cinco, imediatamente após o chamamento de Jesus, abandonaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus o resto da vida. Eles ouviram o chamado e seguiram. Muito bem. E o Kardec, curiosamente, ele coloca esses exemplos de Jesus como de vista dupla ou de dupla vista. Então eu vou fazer uma leiturinha pequenina e depois eu jogo a bola para o Luiz e para o Alain. Eu fui rever no Livro dos Espíritos o que é a dupla vista. E fiz um resuminho e assim passo a vocês. A dupla vista é uma condição do espírito quando liberto de seu corpo, sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a visão da alma. Essa dupla vista também está relacionada a sonhos e ao sonambulismo. É uma faculdade permanente, mas nem sempre o seu exercício é constante. As mais das vezes é espontânea, porém a vontade desempenha importante papel no seu aparecimento. Essa dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Algumas circunstâncias podem facilitar o aparecimento dessa faculdade: as doenças, a proximidade de um perigo, uma grande comoção. Em mundos mais adiantados, a dupla vista é uma faculdade permanente. Nem sempre as pessoas dotadas de dupla vista têm consciência de que possuem essa faculdade. Aí entra numa curiosidade, numa filigrana que eu achei fantástico. A perspicácia de algumas pessoas que a fazem apreciar as coisas com mais precisão que outras é uma variação dessa dupla vista, pois é sempre a alma a irradiar-se livremente. Inclusive, em determinadas condições da vida, essa dupla vista pode dar o pressentimento das coisas, pois muitos são os graus em que ela existe. E aí ele vai citando algumas coisas e ele fala assim: quando essa dupla vista é rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos. Quando essa dupla vista ela é pouco desenvolvida, ela consegue despertar pressentimentos. E quando ela é mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. E aí eu jogo a bola para o Luiz. Luiz, como funciona essa dupla vista? E o que era essa dupla vista de Jesus? A de Jesus eu vou falar depois, tá? A dupla vista entre nós se manifesta de uma forma rudimentar, de uma forma muito simples, no nosso dia a dia. A pessoa diz assim, o meu santo não bateu com dele. Isso é uma dupla vista. A pessoa, ela não sabe por quê, mas ela teve uma sensação de uma vibração antagônica. Quando ela diz que o meu santo não bateu com ele, ela pensa que quem não presta é ele, ela é boazinha. Mas na realidade o que ocorre são vibrações antagônicas. O inverso é verdadeiro, o bom pode ser ele e eu é que sou ruim. Então como eu sou ruim, mas ele pensa bem, o meu santo não bateu com ele. Então isso aí, de uma forma grosseira, é a dupla vista na nossa vida de rotina. E todos nós estamos acordados, em estado de vigília. O nosso corpo espiritual, ele tem uma elasticidade. Essa elasticidade, nós falamos muito isso, a gente coloca que é a densidade da vibração do corpo espiritual, a ponto de existirem certos espíritos que o seu corpo espiritual é tão denso que eles não conseguem sair do cemitério se a porta não estiver aberta. Isso a gente sabe, os livros espíritas falam muito disso e é exatamente. Agora imagina, esse corpo que não consegue sair do cemitério, esse corpo espiritual, ele encarnado, ele não consegue sair do corpo. Então ele tem uma dificuldade maior de ter essas percepções extrasensoriais. Então a percepção de Jesus, pelo seu grau de desenvolvimento, imagina, você acabou de ler que existem mundos espíritos, mundos mais adiantados, que essa dupla vista é rotina. Por quê? Porque o corpo físico e o corpo espiritual já estão muito mais tênues, menos densos. E aí esse desdobramento é natural, quase que permanente. O Chico, por exemplo... Entende? Quer dizer, cansou de ter essa percepção e ele, inclusive, relatava que às vezes ele não sabia quando, se era encarnado ou não. Né? Então, imagina de Jesus. Então, Jesus tinha essa dupla vista que é exatamente a visão do Espírito. Agora, você imagina, e os Espíritos falam muito claramente isso, que o nosso corpo físico, as nossas... percepções são através do olho, através da mão, do tato, são limitados aos órgãos físicos. Agora, o corpo espiritual, ele vê por todos os lados. Né? Então, Jesus, você não lembra aquela passagem? Quem me tocou? E aí, puxa, mas tem uma multidão aqui te envolvendo. E ele disse, eu senti sair de mim virtude. Então, são percepções que nós... encarnados e no nível que nós nos encontramos, nós não temos consciência. Mas muitos de nós já desenvolveram essa, e estão assim de uma forma ainda rudimentar, mas já desenvolveram essa percepção. Então isso é muito comum e nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção porque nós, ao conhecermos uma pessoa, estarmos diante de uma pessoa, nós conseguimos captar a sua vibração. E a gente percebe isso de uma forma... Você quer ver uma coisa que é muito comum, muito mais do que a gente pensa, e as mulheres não têm esse conhecimento. Mas, por exemplo, elas diante de um homem de desejos sexuais muito intensos, elas se sentem mal. Elas percebem no olhar, percebem na... Por quê? Porque aquela pessoa que elas estão se relacionando, elas estão com um pensamento maldoso. Então, isso é muito comum. E nós podemos nos desenvolver à medida de quê? À medida que nós vamos permitindo esse nosso corpo espiritual se distanciar mais do nosso corpo físico pelos laços que os unem. Então, quanto mais espiritualmente nós formos vivendo, mais elasticidade nós vamos dando a esse veículo. Alan, qual que é a sua... Qual é o seu entendimento sobre a dupla vista? E até peço, já que você é um estudioso do perispírito, se existe alguma relação dessa dupla vista com o perispírito? Geraldo, primeiro que existe não, não é uma relação. A dupla vista é do perispírito, não é nem que existe uma relação. Não é, a gente se engana muito com a visão. É natural, quando nós estamos encarnados, imagina assim, o corpo físico é um filtro grosseiro das habilidades do espírito. Então, para esse espírito, é como se ele estivesse espiando pela fechadura do corpo físico, né? Ele só vê um pouquinho e só escuta um pouquinho por paredes grossas o que está acontecendo do outro lado do corpo. O corpo físico, ele limita muito as percepções espirituais. Ele é grosseiro demais, o corpo físico. Tanto é que alguns... mestres de meditação e concentração, sufistas, por exemplo, na Índia, eles conseguem sair do corpo físico e perceber mais o espiritual de uma forma mais intensa, mas com muitos anos de estudo e concentração. Um dia nós chegaremos todos nesse nível, né? Isso são apenas sinais do que das nossas potências, né? O Alan foi muito feliz nessa figura da fechadura. Sim. Você imagina você espiando o que tem do outro lado através da fechadura. E você indo para o outro lado. E ouvindo através da parede. Então a gente nessa espiada, né? Imagine você, vai na sua casa aí. Hoje nem tem mais fechador que dá para espiar. Antigamente que tinha aquelas chavonas grandes. Hoje as fechaduras são tudo bem apertadinhas. Mas imagina você espiando pelo buraco de uma chave do outro lado. A sua visão é muito limitada. Você vai ver de uma forma muito limitada. E o corpo físico, ele interpreta para o espírito olhando por esse buraco de fechador. E ele escuta através da parede grossa. E ele tem o tato, mas o tato dos olhos cegos, sem ver, só sentindo com o tato. Os sentidos do corpo físico são muito limitados. Existe um ensaio de Kardec que todo mundo pode ler. Lembra que ensaio não é algo pronto. Ensaio é algo a ser desenvolvido. Quando se coloca a palavra ensaio na frente, é um pensamento que ele está compartilhando para a gente aprimorar junto com ele. Então tem um ensaio do Kardec sobre os sentidos dos espíritos. É a questão, se eu não estou enganado, 165, Geraldo? Não, na página 165, aí, dá uma olhada aqui, que número de questão é? 247. Eu não gravei. 257, página 165. Ah, beleza. Não, mas a questão 257 do Livro dos Espíritos. Você vai lá, é ensaio teórico da percepção dos espíritos, né? É assim que chama? Ensaio teórico da sensação. Da sensação nos espíritos. Nos espíritos. Então, o Kardec, ele faz um estudo fantástico nesse ensaio, mostrando que o espírito, como ele sente. Os sentimentos do nosso espírito, através do perispírito, que é o órgão por excelência do sentido no espírito, ele percebe de forma global. Ou seja, se ele encostar o perispírito na ponta do pé, no seu perispírito, ele te escuta, não precisa do ouvido. Então, se ele só ter contato perispiritual que ele percebe de uma forma muito mais ampla. Imagina um espírito desencarnado sente. É muito mais do que um corpo físico. E nós, limitados com isso... Chega uma hora que nós vamos estudando, nós vamos evoluindo, e a gente começa a querer saber e sentir mais. Nesses momentos, em alguns momentos de êxtase, em desdobramento no sono, nós podemos passar a ver além das aparências, frase de Jesus, como tu mesmo os vês, né? A gente vê além das aparências como Jesus via, além do que nós achamos que aqueles cinco sentidos vêm. Então, a gente vendo além, a gente desenvolve o que é chamado sexto sentido. Mas esse sexto sentido é nada mais do que a visão do espírito, que pode ser através de uma dupla vista. O nome aí é pouco importa. O que importa é o fato. Ele só vai se desenvolver para esse sexto sentido, para esse algo mais, quando ele se permitir ver além das aparências. Eu vou voltar por isso, eu volto para você de novo, Alan. Luiz, ontem, quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de você, porque você acabou desenvolvendo uma interpretação, e no Evangelho de Mateus, Mateus escreve, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Por que que Mateus escreveu isso, Luiz? É porque Jesus tinha muito esse hábito, né? Porque como tudo isso tinha sido profetizado lá atrás. Vocês lembram quando eu escrevi aquele artigo, Deus meu, por que me desamparaste? Era justamente Jesus recitando o Salmo de Davi para que se cumprisse as profecias. E ele referia sempre ao Velho Testamento. Não lembra quando os judeus o acusaram porque ele dizia ser filho de Deus? E ele disse assim, os profetas não disseram, vós sois deuses? Então, a base do povo judeu era o profeta. Então, Jesus ele usava a comunicação com os judeus com a língua que os judeus entendiam. Ele respeitava as próprias tradições judaicas. Exatamente, né? Porque ele ia buscar nas profecias, que é a base deles. Então, por exemplo, é muito fácil de se falar do Espiritismo quando você evoca a Bíblia. Porque quando você evoca a Bíblia, é a linguagem dos cristãos. Né? Então, ontem, por exemplo, eu estava escutando uma explicação de um pastor que ele falava a respeito daquela do João Batista ter sido Elias, e ele dando a explicação, eu digo assim, meu Deus do céu, com uma explicação dessa ele espanta tudo quanto é crente, porque não tem lógica nenhuma, entendeu? Quer dizer, então, quando você evoca a Bíblia para falar a respeito do Espiritismo, Deus é a base que todo mundo conhece. Aliás, é uma das técnicas da comunicação. Não existe comunicação sem que você comece por um conhecimento compartilhado. Você tem que conversar com a pessoa de alguma coisa que ela também entende. Se você começar do abstrato, ela fica voando. Se perde, né? Se perde. E outra coisa, Alan, gostaria que você desse a sua opinião. Jesus estava reunido com os seus apóstolos e aqueles que estavam mais próximos observou quando ele falou, aquele que deve me trair está próximo. Passaram-se 10 ou 15 minutos, Judas aparece com os soldados e beija Jesus no rosto. Como funciona Jesus ter percebido que Judas estava chegando se ele não estava visível? Isso é a coisa mais corriqueira entre todos nós. Estávamos vindo, eu e Luiz, de Piracicaba para cá, conversando, eu estava falando de banalidades da minha vida com ele lá, estou pintando a sala, um assunto totalmente corriqueiro. De repente eu fiz uma pergunta para o Luiz, de outro assunto, e ele olha minha cara e dá uma risada, ele fala assim, eu ia te perguntar isso. Quer dizer, não estávamos no contexto para falar que foi uma lembrança, não. Porque se estivesse no contexto, naturalmente lembraria uma questão a ver com aquele contexto. Nós estávamos em outro contexto e de repente veio uma pergunta. Né? É normal acontecer, por exemplo, comigo e com a minha esposa, eu ligar para ela e ela está pegando o telefone para ligar para mim. É normal a gente lembrar de um amigo que não vê há tempo e o amigo tocar o telefone, chegar um e-mail do amigo, chegar uma mensagem do amigo. Exato. Essa percepção que nós já temos, todos nós, em maior ou menor escala, em Jesus ela era superlativa. Então, o que acontece? Ele veio para uma missão e ele era focado 24 horas por dia na missão. Era natural, espontâneo. Mas não era porque ele forçava, era porque é um espírito já de um outro nível. E ele já estava vendo Judas vir. Ele já estava vendo. Não, ele já sabia que o Judas ia. Não é? Ele não fala para Judas, vai e faça o que você tem que fazer? Não, tanto que ele fala, quando Judas lhe entrega 30 moedas, ele fala, Judas, que não lhe pesem na consciência essas 30 moedas. Isso aí. De prata. Quer dizer, o peso dessas moedas. Ele falou, né? Faz o que tens de fazer. Ele fala antes dele sair da mesa. Ele sai e vai lá. Então, ver ele voltando é mais simples ainda. Ele sabia que isso ia acontecer, era um fato. Também, né? Inserido dentro da dupla vista, né? Dentro da dupla vista. Ô, Geraldo, e isso acontece conosco de uma forma comum. Você, às vezes, quando tem um cara que você percebe que ele está com segundas intenções, coisas, né? Entende? Ele está imaginando que está te enganando, mas você sabe onde ele quer chegar. Por quê? É percepção. É percepção, né? E Luiz, naquele exemplo da pesca milagrosa em que Jesus está no barco de Pedro e pede para ele lá, também está inserido dentro, assim, é uma pergunta que talvez o ouvinte faça, ele estava enxergando através da água, ele percebia, como é que é isso? Então, você veja bem, hoje, se ele estivesse perto de barcos japoneses, seria difícil ele fazer isso. Por quê? Porque os barcos japoneses têm lá os equipamentos, GPS, os sonares, os radares, que já fizeram a varredura. Né? Então, por exemplo, o que ele fez naquela exatamente, época. Ele fez uma varredura com as suas percepções humanas, que hoje nós inventamos através da técnica. Né? Então, os discípulos naquela época, eles podiam ter ido em 30 pontos, não foram no ponto que o peixe estava. Entendeu? Por quê? Porque eles não tinham esse recurso de fazer a varredura. Né? Então Jesus, pela sua percepção, ele usou exatamente pior, que mais do que um radar japonês hoje de pesca. Né? E outra coisa, Alan, uma coisa, no meu entender, um tanto mais complexa, é Jesus andando nessa multidão, de repente ele parava, olhava para um determinado indivíduo, que era Pedro, João, Tiago, vem e segue-me. O que ele via naquele que ele escolheu, Alan? Nossa, Geraldo, isso é uma coisa tão simples hoje, né? Naquela época devia ser realmente algo, vamos falar assim, muito surpreendente, né? Hoje em dia, se uma pessoa se conhecer, se ela se conhecer, por isso está lá no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Se ela se conhecer, quando ela entra em contato com as criaturas, seja onde for, ela sabe o que irradia daquela criatura. Porque um perispírito, ele entra em contato com outro perispírito. E nesse momento ele sonda o perispírito do outro. E ele, quando se conhece, ele sabe que o que ele está sentindo já não é dele, é do outro. E ele sabe as intenções do outro. E ele percebe a energia que vibra no outro. Imagina hoje um profissional de RH, de recursos humanos, que vai fazer contratação. Ele usa isso sem perceber, né? Sem perceber o dia inteiro, porque, veja só, tem uma vaga lá para preencher, vem 30 currículos. Primeiro que ele já percebe sem ver a pessoa. Ele lê o currículo, ele já tem um perfil. Ele já traça, já separa 10. Desses 10, ele faz uma dinâmica, né, de grupo nos 10. Ele bota os 10 numa sala e faz os 10 conversarem nessa sala. Nessa conversa dos 10, ele já percebe o comportamento de um e outro e ele já fica atento ao comportamento daquela pessoa que tá brilhando no meio daqueles, né? E, naturalmente, ele nem sempre acerta, mas ele percebe que os atributos daquele ser, eles somam certas qualidades que podem preencher aquela vaga. Então, da mesma forma, você vai... Como que a gente se atrai, homem e mulher? Eu ia perguntar isso agora. Não é, tem um que se atrai pela riqueza do outro, pela beleza do outro, por qualidade, por material. Ele, o que atrai é aquilo que ele está sintonizado. Sintonizado. Agora, se ele está sintonizado com dinheiro, ele vai achar o mais rico. Se ele está sintonizado com beleza física, ele vai achar o mais belo. Agora, se ele está procurando uma alma bela, ele vai achar uma alma bela. O que o Alan está falando, eu tive um primo que ele foi casado com uma fulana, aquela característica, mas era impressionante. E ele divorciou. E aí ele casou de novo. E casou com outra repeteco. Por quê? É muito comum isso. É muito comum. Por quê? Porque a percepção dele se identifica com aquilo. Eu até brinquei com ela: ó, filho, se você tiver que casar uma terceira vez, pede para mim, eu escolho uma mulher para você. Ó, a pessoa procura às vezes a diferença. É a sintonia. Não, você tem que mudar a sua sintonia se você quer fazer a diferença. Isso aí. Nossa, por exemplo, o cara quer procurar uma boa namorada e ele vai naquele boteco que abre às 11 horas da noite e fecha às 5 da manhã, cheio de cachaça, música que não dá nem para você conversar e quer achar o amor da sua vida lá. Ótimo lugar para procurar o amor da sua vida. Agora, se ele tiver fadado a conhecer uma alma boa, aí aquela irmã que está preocupada com a irmã que está lá, foi lá buscar e ele encontrou. Pode ser, mas a chance é menor. É muito pequena. Você vê que o assunto é muito interessante. Pena que nós temos que encerrar, porque, como dizia um locutor esportivo, o tempo passa, né? Muito bem, vamos lembrar que o nosso programa aqui na Rádio Brasil necessita da ajuda de vocês, da contribuição financeira, e nós sempre falamos, porque precisamos disso, de um depósito identificado. A conta, de preferência, é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, a agência 0210, e a conta corrente 13-00-1714, dígito 0. E outras duas contas do Luiz Pessoa no Banco do Brasil e do Banco Itaú de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. E uma frase que o Alan disse a semana passada, e eu repito aqui, e que é sempre interessante: o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única forma. Muito bem, dessa maneira pedimos ao Vinícius que coloque a música de boa qualidade. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar. Lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Índia, da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor. Vem que eu quero te dar todo meu grande amor. Quando eu for embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a tua imagem sempre comigo vai. Dentro distante, e chegar a hora de dizer-te adeus. Fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a tua imagem sempre comigo vai. Dentro do meu coração, todo meu Paraguai. Muito bem, meus amigos, com essas músicas sempre melodiosas escolhidas pelo Luiz, a gente fica apto a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo sequencial da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu quarto volume, Fluidos e Passes, e agora vamos começar o capítulo 11. O Alan estava falando aí de uma assistência filosófica àqueles que procurarem. Eu falei, coincidência, o próximo capítulo é assistência a enfermos na casa espírita. E a Terezinha, ela vai escrevendo e eu vou jogando para vocês fazerem os comentários e advertências. Assim escreve a Terezinha: muitos são os enfermos que procuram no centro espírita o auxílio que os alivie ou os cure de seus males físicos. O que podemos fazer para ajudá-los? E aí ela começa a desdobrar essa atenção em dois grandes tópicos. O primeiro tópico, prestar assistência espiritual. E o segundo tópico, e o tratamento material? Ela faz uma interrogação. Então vamos começar pelo primeiro, que é prestar assistência espiritual. E assim ela escreve: uma assistência espiritual bem organizada e dentro dos postulados espíritas será o melhor auxílio que podemos prestar aos enfermos físicos. E esse assistência deverá abranger, ela coloca, 6 tópicos: entrevista de ajuda e triagem, estudo doutrinário, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, leitura e meditação e terapia ocupacional. E ela destaca que isso deve ser gratuito, como todos os serviços espirituais que se prestam na casa espírita. E ela explica por que deve ser gratuito. Então eu passo ao Alan. Alan, como que se deve fazer essa assistência espiritual? Entrevista de ajuda e triagem, estudo doutrinário, fluidoterapia, reuniões mediúnicas e assim por diante. Veja bem, a casa espírita, ela recebe espíritas, não espíritas, simpatizantes e às vezes pessoas que nem estão lá forçadas porque alguém arrasta lá para dentro. Essas pessoas todas, de um modo geral, vão à casa espírita em busca de alguma coisa. Então eu sempre estou reforçando um assunto que eu sinto hoje, que o movimento espírita é muito falho em dados. Cada casa tem um tipo de perfil de pessoas que ali procuram, mas a casa não conhece muito hoje. Ela vai fazendo o que dá, de qualquer jeito, e vai tentando fazer o melhor. Difícil, né? Você está guiando cegos estando cego. É difícil. Então, você primeiro precisa se iluminar, precisa ver, né? O que eu estou fazendo aqui? E para quem que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Qual é o meu serviço? Para que eu falo de um cristianismo redivivo? Por que eu falo da reencarnação? Por que o Espiritismo é um consolador prometido? As pessoas não sabem isso. As pessoas que estão à frente do centro espírita, estou falando de modo geral, hein? Tem muita exceção aí, mas não sabem o que estão fazendo. Então, quando chega uma pessoa lá, ela quer guiar dentro de como ela foi guiada. É meio empírico a coisa, é do jeito que ela aprendeu, que alguém ensinou, ela vai fazendo. Mas isso é muito falho. Então, quando a pessoa chega na casa espírita, primeiramente ela deveria ser atendida por um recepcionista. A União Espírita de Piracicaba fez um curso até organizado pelo Sérgio Aguiar sobre esse recepcionista, que é uma pessoa que tem que entender o que a pessoa está indo fazer lá. O que ela está fazendo lá? A partir do momento que ela tem uma problemática, a Casa Espírita tem uma série de soluções para auxílio. Por exemplo, você pode recomendar para ela escutar as palestras e passe água fluidificada, que seria o básico. Ou você pode até encaminhar para uma reunião de desobsessão. Mas não é todo o caso que vai para um lado ou vai para o outro. Um você vai mandar para um curso, para já conhece mais. O outro vai para uma outra área lá de solidariedade, vai ajudar a fazer sopa, vai ajudar a fazer torta, vai ajudar a fazer pizza. Enfim, essas diversas situações deveriam ser ilustradas no recepcionista e indicar a orientação para essa pessoa antes de um tratamento de fato. E Luiz, por que que é importante nessa assistência espiritual o estudo doutrinário? Olha, o estudo doutrinário é importante depois dessa triagem, né? Até porque você, por exemplo, mandar uma pessoa que tem problema de obsessão para o estudo doutrinário, você está fazendo totalmente errado. Realmente, essa triagem inicial é o primeiro passo que a Casa Espírita tem. Então, toda a Casa Espírita, ela tinha que ter uma entrevista inicial com toda pessoa que adentra a Casa Espírita. Primeiro ponto, você está dando uma atenção para aquela pessoa que está chegando. Eu tive caso de encontrar uma pessoa numa casa espírita em São Paulo, aqui em Piracicaba. Ela estava vindo de São Paulo e ela estava muito brava. E aí eu conversei e tal, e ela disse: faz duas semanas que eu venho nessa casa, ninguém me chama para conversar, ninguém me... Né? Então, o que que acontece? Você precisa saber aquilo que está chegando à Casa Espírita, o perfil. Né? Então, por exemplo, realizamos nessa Casa Espírita que a gente frequenta, há muitos anos atrás até, uma pesquisa fazendo um levantamento de todo o potencial da pessoa e qual era o que que ela estava buscando. E vamos imaginar, você saiu daqui de Santa Bárbara, você fez todos os cursos imagináveis que a doutrina espírita oferece. Aí você vai para Piracicaba, e aí alguém lá na Casa Espírita de Piracicaba diz assim: olha, você tem que começar pelo começo, você tem que fazer isso. Aquilo lá para você vai ser desmotivador, entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que Kardec não deixou fazer com o Espiritismo é a patronização. Né? Por exemplo, o Espiritismo não tem chefe. Agora você vê, por exemplo, se alguém pega essas apostilas, essas recomendações da FEB, que cabe, por exemplo, numa cidade como São Paulo, uma capital, né, que tem um perfil mais ou menos. Agora você chega lá no meio da roça, você pega aquilo e quer fazer a mesma coisa. Não é necessidade diferente. Né? Então, esse mapeamento para você verificar as necessidades de cada pessoa que chega é fundamental. Agora, passou essa fase, o estudo doutrinário é fundamental. Por quê? Porque você vai entender o que que você está fazendo ali, o que que a doutrina faz. Você chega numa determinada organização, você vai aprender as normas daquela organização. Você vai entender a filosofia daquela organização. Se você não entender aquilo, daqui a pouco você está falando naquela organização uma coisa completamente diferente da filosofia que ela prega. Estuante, né? Criando até caso. Né? Criando caso. Nossa, muito interessante. Alan, qual é a importância nessa assistência espiritual da fluidoterapia? A fluidoterapia é muito importante. O que é a fluidoterapia? Nós irradiamos e recebemos fluidos em nosso corpo como um todo, corpo perispiritual, espiritual e físico. Né? Então a gente está sempre irradiando e recebendo, somos uma antena que tanto recebe quanto emite sinais fluidos. Esses fluidos sempre saem carregados das nossas emoções. Então quando eu sou muito perturbado, o fluido sai perturbado. Quando eu vou para uma, não só casa espírita, mas um templo religioso, um local, a natureza mesmo. Hoje minha filha está numa cachoeira com umas amigas dela, vai passar o aniversário de uma menina lá numa cachoeira. são locais que têm uma energia equilibrada. E quando eu vou para esses lugares, lembra que eu estou com a minha energia normalmente descontrolada, eu vou para um lugar de energia controlada, eu vou sentir aqueles fluidos interferindo no meu organismo. Logo, quando eu vou para o centro espírita com o coração aberto, imaginando que lá eu vou me beneficiar daquele, de estar lá, daquela convivência, eu vou com a minha antena pegando bons fluidos. Em que lugar eu posso receber bom fluido lá? Na própria palestra. Se eu estiver sentado, concentrado, em prece, prestando atenção no palestrante, eu já sou beneficiado. Então não é só no passe. Não. Se eu for no passe, também, mas eu também tenho que ir com o meu espírito receptivo. Se eu tomar água fluidificada, água que já está fluidificada, com o meu corpo, pensando que aquilo vai me beneficiar, também vai me beneficiar. Logo eu chego lá com um fluido muito pesado, saio de lá com um fluido bom. Estou curado pro resto da semana? Não. Geraldo, acrescentando, se a casa espírita for uma casa criteriosa quanto a isso. Eu, por exemplo, já fui numa casa espírita e eu fui tomar um passe e eu quase desmaiei. Porque quando o cara impôs as mãos, ele fumava e aquele impregnado daquela nicotina, aquilo quando eu sentia assim, eu me senti mal. Entendeu? Quer dizer, então por isso, uma casa espírita tem que ser bem orientada. Isso é muito importante. Entende? Isso é fundamental, porque se ela não é, as pessoas vão tirar a impressão da casa como sendo do espiritismo. As pessoas vão analisar o espiritismo por aquilo que aconteceu naquela casa espírita. Naquela comissão de frente. Exatamente, naquela comissão de frente. E Luiz, qual a importância nessa assistência espiritual às reuniões mediúnicas? Olha, as reuniões mediúnicas são fundamentais, principalmente para aqueles casos onde ela vai servir como pronto-socorro. Porque muita gente vai na casa espírita e aí ela é direcionada para palestras, para passe, para estudo. E a pessoa, ela pura e simplesmente não está em condições de equilíbrio. Então você, e muita casa, por exemplo, as pessoas procuram um centro espírita, normalmente não é de graça. Elas vão no centro espírita depois que realmente não tiveram condições de resolver o seu problema e dizem, tá bom, eu vou me sujeitar a ir lá. Então, uma casa espírita, ela, em hipótese nenhuma, ela pode ter a ausência de um trabalho mediúnico de desobsessão. Porque aí é onde as pessoas vão buscar socorro. E a coisa pior que tem, mas é melhor do que fazer mal feito, é uma casa espírita, quando encontra esses casos, encaminhar para outra casa espírita. Mas é melhor do que fazer mal feito. Melhor do que fazer mal feito. Exato. E para finalizar essa etapa, o Alan, aqui ela cita leitura e meditação para o enfermo, com elas, renovar o seu campo mental. Qual a importância da leitura e da meditação na assistência aos enfermos? Geraldo, eu não sei como que eu poderia viver sem ler. Porque cada novo livro que chega, cada novo texto que chega na minha mão, é um universo cheio de possibilidades. Logicamente, a gente é atraído por títulos que têm a ver com o que a gente está pensando naquele momento. Não é, é natural. Tem quantos livros aí, sei lá, milhares de livros. Eu não sei falar quantos tem. Mas você às vezes vai ler alguma coisa na linha da filosofia, outras vezes na área da religiosa, outras vezes numa área científica, enfim. Você tem essas tendências. Agora, o conhecimento que está por trás dos livros, que é o que a gente busca, esse conhecimento te liberta de transformar a casa espírita ou qualquer outra seita como guru na sua vida. Né? O médium, às vezes a pessoa chega lá esperando que o médium seja o guru, que vá resolver todos os problemas da vida dela. E não é a verdade. Nós precisamos buscar a nossa libertação e só conseguimos a libertação através do estudo sério. Né? Então eu tenho meus pontos de vista, leio, vejo outros pontos de vista e vou formando vários pontos de vista aonde eu me livro de seguir alguém como um guru. Nós não podemos ter dependência das pessoas. Esse é o o principal ponto da necessidade do estudo. Ô, Geraldo, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você e a sua esposa vão para a França. Você passou 10 anos lendo sobre a França. Qual vai tirar mais proveito lá? Com certeza quem estudou mais, né? Aliás, estudou é um hábito mais que eu tenho. Quando eu viajo, eu leio tudo de lá. Eu tenho uma filosofia, por exemplo, o aluno, quando fosse assistir uma aula, ele devia de ter lido todo aquilo que ele pudesse ler sobre aquela aula. Ele aproveitaria mais. Aproveitaria mais. Ele botaria o professor a responder, não a dar uma informação quadradinha que ele preparou lá. Por sinal, Luiz, nos modelos de pedagogia mais sérios hoje em dia na educação escolar, né, a recomendação é que você leia a matéria ou estude, se possível, antes da aula, receba a aula, que daí você vai sugar tudo que o professor tem, e reveja o estudo após a aula. Você nunca mais vai esquecer o assunto. Isso aí, tá certo. Você vai ter absorvido, porque você esmiuçou. Você vai maximizar o aprendizado. Você esmiuçou. E aqui, nessa parte final, eu até, como médico, acho que eu posso falar alguma coisa. Ela fala, se deve ocorrer o tratamento material na casa espírita. E ela fala, a casa espírita não deve fazer o atendimento aos enfermos físicos com práticas ou substâncias médicas, tais como consulta, receituário, cirurgia, curativos, etc. A não ser que se trate de um ambulatório ou hospital espírita legalmente constituído para esse fim. Eu imagino que ela foi muito feliz nessa colocação. Não se pode misturar a atividade médica com os centros espíritas. A não ser nessas condições explicitadas pela Terezinha, porque o próprio Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, orienta muito bem como deve ser essa prática médica num ambiente adequado, numa consulta médica adequada. Eventualmente, em algumas casas especiais, como eu já vi, fiquei sabendo, é como se fosse um ambulatório de atendimento físico e que grudado existia uma parte de assistência espiritual. Dá até para você casar algumas coisas, mas não no mesmo ambiente, não no centro espírita tradicional. Isso aí era muito comum antigamente em função de, por exemplo, os recursos médicos serem muito escassos. Sim. Né? Você tem aquele famoso caso de Pindamonhangaba, que o médico materializado, ele extraiu o apêndice. Sim. Na presença de 8 médicos. Já pensou? E você vê muitos lugares saindo na televisão, vai lá, aparece no Fantástico, lá falando, cura, o cara operando. Como entender, como avaliar essas curas, esses atendimentos, todo mundo de branco, como é? Veja bem, naquela ocasião, e quando a doutrina precisava de propaganda, né? Era justamente no sentido de propaganda, de chocar, né? Porque, por exemplo, se você fazer uma operação, uma cirurgia espiritual, na presença de 8 médicos e apresentar o apêndice tirado de lá sem corte, o médico, né? Ele é o cientista, ele vai ter que raciocinar e constatar que existem processos diferentes do que ele conhece. Mas e hoje? Não, hoje não tem sentido. O próprio Chico, quando ele teve algum probleminha lá, não lembro qual é especificamente, que sugeriram que ele fosse no Arigó. Eu ia falar do Arigó agora. Qual a sua opinião, Alain e Luiz, sobre o Arigó? Não, o Arigó teve o seu tempo, teve sua motivação e teve o seu momento, que era justamente para chamar atenção e para chocar, né? Mostrar para os caras. A medicina... Eu não quero voltar naquela nossa discussão da semana passada, mas a medicina, a ciência, precisa entender que tem um gap, né? Que ela tem que quebrar o casulo da matéria. A ciência já constatou que a partícula é uma onda, dependendo do olhar do então ela tem que sair disso. Eu concordo que ela tem que experimentar, ela tem que buscar, ela tem que fuçar, mas ela tem que entender que ela não pode se ater na matéria. 10:54, últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei fazendo palestra em São Pedro, né, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aliás, que é um centro que também está apresentando alguns trabalhos de cura lá, que, né? E as pessoas precisam tomar realmente muito cuidado com isso, né? Porque isso é uma coisa que chama muita atenção das pessoas, mas não leva ao objetivo da doutrina. O objetivo da doutrina é divulgar as ideias espíritas. Essas coisas são para chamar atenção. É que nem fogos numa festa de igreja. Você vê que na festa da igreja, eles soltam os fogos ali pelas 10 horas. E é uma soltura rápida, até porque custa muito caro, né? Mas eles não ficam, por exemplo, você não vê festa de igreja que tem fogos às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, às 12, às meia-noite. É aquele horário, é barulho para propaganda. Então, esses trabalhos, como você falou, as curas espirituais, os fenômenos psíquicos, eles são para chamar atenção. O grosso, o importante da doutrina espírita é libertar a consciência. Né? Então Jesus mesmo falou de uma forma muito clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se fosse, ele diria assim: o que eu fiz é o caminho, a verdade e a vida, os milagres que eu fiz é o caminho para você chegar ao Pai. Nada disso. Né? A sua filosofia, a sua mensagem, porque nós nos transformamos através da nossa consciência, através do nosso conhecimento. Conhecimento é uma parcela do caminho que vai nos chegar à nossa transformação. Alan, suas últimas palavras, Alan. E, aliás, eu peço depois que faça a prece final. Eu gostaria de fazer um convite para quem estiver em Limeira, dia 26 de janeiro, às 20 horas, no Centro Espírita Paula Vitor. É um centro muito dedicado ao estudo. Eles estão construindo 7 novas salas de estudo, mais um salão de palestras para 1.000 pessoas lá. É um centro fantástico. Eles me deram a honra de fazer a palestra de abertura dos cursos do Paula Vitor 2017. E o tema que eu vou desenvolver é felicidade e espiritismo. Então eu vou fazer um paralelo filosófico da interpretação da felicidade a encontrar esta felicidade no espiritismo. Então, quem estiver em Limeira, no dia 26 de janeiro, às 20 horas, quiser participar, é mais de 300 alunos que vão à palestra, que começam os cursos. Então, são centros assim que a gente tem que... Paula Vitor, é um centro de estudo, rapaz, é um centro espetacular. Eles desenvolvem o COEM também lá, tem vários ciclos de estudo, de vários níveis. Então, é um centro de referência na questão do estudo e eu convido quem quiser a participar dessa honra que me deram da palestra de abertura dos cursos 2017. Então, peço, Alan, que faça a prece final, Alan. Eu gostaria de lembrar a todos que tudo isso que nós falamos aqui, falamos em nome do Cristo. Somos cristãos em essência. Que o Cristo possa estar conosco todo dia da nossa vida, através dos seus ensinamentos e da vivência fraterna, da atitude amorosa para com o outro. Que possamos ter uma semana repleta de paz, de amor, e que possamos ter a certeza da crença em Deus e na prática incessante dos ensinamentos de Jesus para chegarmos a esta vivência maior. Uma ótima semana a todos nós. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos da espiritualidade que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.